Ali naquele instante, a vida é mais breve, a mente está distante. Momento que é tão leve. Liberta-te do cansaço, a pressa de viver, e sente-se o abraço da luz do entardecer. Liberta-te do cansaço, a pressa de viver, e sente-se o abraço da luz do entardecer. O sol vai lentamente quebrando o abraço eterno. Passou a sol poente, deixou de ser eterno. É certo que ele vai entardecer para mim, até que chega alguém que apaga a luz por fim. É certo que ele vem a entardecer para mim, até que chega alguém que apaga a luz por fim. Apaga a luz do dia e chega a solidão. A noite é mais vazia, escurece o coração. E passo ao amanhecer, que a luz é o que me acalma, e tento entardecer com o sol dentro da alma. E passo ao amanhecer, que a luz é o que me acalma, e tento entardecer com o sol dentro da alma. E peço amanhecer, que a luz é o que me acalma, e tento entardecer com o sol dentro da alma. E peço amanhecer,